Destaí, destaí. Então vamos ver de qual que é. Você pode se dar mal, você pode se ferir. Se liga, meu irmão, não cai. Cuidado pra não cair. Vamos ver então. Então destaí, pode crer. Destaí, vamos ver de qual que é. Então destaí, destaí. É nós mesmo, vagabundo. Vamos chegando assim, no sapatinho. Sorel é meu nome, sem sair, irmãozinho. Viemos lá de longe só pra curtir. Dá um grau no astral, todos querem se divertir. Então é isso aí, na paz tem que ficar. Pra você não cair, é só não vacilar. Tem que respeitar, cada um no seu espaço. O sol nasce pra todos, mas nem todos têm status. Sem tirar ninguém, sempre na moral. No peso, no balanço do rap nacional. Na verdade, o que eu queria, o que todo mundo quer, qual que é? Adivinha? Paz, saúde, amor, liberdade. Será que uma dessas é a palavra-chave? Abracadabra, sim, salabim. Dinheiro não é tudo, irmão. Ei, irmão, se liga pra lua. Destaí, pode crer. Destaí, destaí. Então vamos ver de qual que é. Você pode se dar mal, você pode se ferir. Se liga, meu irmão, não cai. Cuidado pra não cair. Vamos ver então. Então destaí, pode crer. Destaí, vamos ver de qual que é. Então destaí, destaí. É nós mesmo, vagabundo. Então, pode crer, vamos ver de qual que é. Tô aqui, sou daqui e não nego. Conheço sangue bom e também muitos prego. Pensa que é o pan que domina as paradas. Não pega ninguém, nunca dá nada. Se liga na ideia, não posso esquecer de dizer que andar de carrão, de patrão, não é tão fácil assim. Não depende de quem é, quem quer tem que ter fé. Lutar até o fim, os bad black só cresce só em mim. Você pode se dar mal, você pode se ferir. Se liga, meu irmão, não cai. Cuidado pra não cair. Vamos ver então. Então destaí. Eles podem se dar mal, eles podem se ferir. Ficar atento, ligeiro pra não cair. Tem que tá esperto nesse mundo. Só lamento em te dizer. Ei, é nós mesmo, vagabundo. Se liga pra lua. Destaí. Pode crer. Destaí. Destaí. Então vamos ver de qual que é. Você pode se dar mal. Você pode se ferir. Se liga, meu irmão, não cai. Cuidado pra não cair. Vamos ver então. Então destaí, pode crer. Destaí, vamos ver de qual que é. Então destaí, destaí. É nós mesmo, vagabundo. Destaí. Destaí. Destaí. Cuidado.